da chama. Não, não deixes acabar a lenha do teu altar. Que esta chama jamais se apagará. Chama jamais se apagará.